na hora que me escutar. Vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar que o beijo não resume transa. Deixa eu, se quiser, vem pra cá. Vou te contradizer que não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai só fazer falta. Se o teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Mas preciso de você no rolê valer. Então senta bem, senta. Então sarra, a bunda no chão, a bunda no chão. Então sarra, o popozão. Então sarra, a bunda no chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Choro de boca, sucesso! Repertório novo do LX. Verão 2018. Ao vivo em São Paulo. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar que beijo não resume transa. Quem sou eu? Se quiser, vem pra cá. Vou me contradizer, me dá aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Mas se o teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Sussu, mas preciso de você no rolê valer. Então senta bem, senta bem. Então sarra, a bunda no chão, a bunda no chão. Então sarra, escancara, o popozão. Então sarra, a bunda no chão, a bunda no chão. Escancara, escancara, o popozão. Sucesso! Neto LX, o rei dos paredões. Verão 2018.